Resina com antirreflexo, 10 vezes de R$ 6,99. Resina Transition com Crisal, 10 vezes de R$ 49,99. Multifocal Resina com antirreflexo, 10 vezes de R$ 29,99. Comemore com a gente no Sabadão das Ofertas. Presentes e descontos exclusivos. Óticas Ágape, há 22 anos, apaixonada por você. Eu sou Renato Vaccaro, o meu número é 17017. Com a força da juventude, Macapá precisa mudar. Vem comigo. Sou Patrick Paris. Quero ser o seu representante com o número 1790. Vem com a gente para esse projeto 1790. Vem com a gente. Vote em quem está a favor do povo. Porque não basta falar, é preciso trabalhar. Patricena Guimarães, 17123. Chama ela que ela vem. Macapá precisa de mudança. E para isso, vote Nayara Milhomem, 17700. Fonseca, a porrada vai ser seca. Hoje vemos as praças sem jovens, crianças ou idosos. Precisamos resgatar o lazer na nossa cidade. Como vereador, vou implementar o projeto Praça Inteligente, com internet gratuita nas praças públicas, sendo um espaço para todas as gerações. Mas para isso eu conto com seu apoio. Vote Dudu Barbosa 22369. Se você não tem candidato a vereador, vote 22 e confirme. Sou Beni Souza 22007, autor do projeto que regulamentou o transporte por aplicativo em Macapá. Vim para fazer a diferença. Beni Souza 22007. Já enfrentamos o Mensalão e vencemos. Já fomos roubados em bilhões pelo Petrolão e vencemos. Encaramos a maior corrupção de todos os tempos e vencemos. Diga não a quem quer continuar com isso. Diga sim à mudança. Diga sim a Bolsonaro e Guaraci pelo bem de Macapá. A hora da mudança chegou. Guaraci, prefeito 17. Guaraci, 17. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Vote 40. 40-111. Vote no vereador. 40-111. Aurana Malho. 40-111. Vote no vereador. 40. Uma cidade mais solidária. Sou o Washington. Seu vereador. 40-123. Na luta que a gente se encontra. 40. Professor Kai Isaacson. 40-321. Siga minhas ideias pelas redes sociais. Venceremos. Dia 15 de novembro. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Há certos tipos de políticos que, depois de eleitos, se aproveitam do poder econômico e de cargos públicos para lançar na política a mulher, o filho e até mesmo o irmão. Quando isso acontece, o cargo deixa de servir aos interesses da sociedade e passa a ser mais um negócio de família. É isso mesmo que você quer para Macapá? Sou Patrícia 19, a prefeita que resolve. Olá, amigos e amigas. Sou o professor Abidinel, candidato a vereador. Agradeço a Deus, a minha família, professores, colaboradores e a você que irá votar no 12111. Professor Abidinel, 12111. Para vereador, vote 12. É 12, confirma! Sou Fátima Marques. Hoje não me sinto representada na Câmara de Vereadores. E juntos, vamos lutar em prol de uma sociedade mais justa. Vote 12100. Para vereador, vote 12. É 12, confirma! Coligação Macapá para todos nós. Se tem uma realidade que eu conheço bem, é a de concurseiro. Vim para o Amapá para fazer um concurso porque sonhava em mudar de vida. Depois me tornei professor de cursinho. Como secretário de administração do prefeito Clécio, iniciei os concursos que a prefeitura fez nos últimos anos. E como deputado, sou o responsável pelo concurso da Assembleia, o primeiro depois de 30 anos. Eu sei como fazer. E como prefeito, eu vou fazer. Paulo Lemos 50. Você está na 93,3 FM, CBN Amazônia, Macapá. 2h55. Tarde de notícias. Previsão do tempo. Previsão do tempo para os municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Poucas nuvens a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. Hoje daríamos continuidade em ouvir as propostas dos candidatos à Prefeitura de Macapá sobre a mobilidade urbana. Hoje os candidatos seriam o Capi do PSB e Cirilo Fernandes do PRTB. Mas as assessorias dos candidatos não enviaram os áudios a tempo de serem veiculados. Nesta sexta-feira, 6 de novembro, os candidatos serão o Dr. Furlan, do Cidadania, e Jean Franco, do PSTU. CBN, Eleições 2020. vai para o eleitor. Hoje é o último dia para solicitar a segunda via do título. Quem tem as informações é a Gisele Loureiro, de Brasília. Para pedir a segunda via do título, o eleitor precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não pode ter multas pendentes. Se no dia da votação o eleitor não estiver com o título em mão, basta apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou de motorista, ou ainda usar o aplicativo e-título, onde é possível encontrar a versão digital do documento. O aplicativo também informa o local de votação, a situação eleitoral e ainda emite certidões de quitação e de crimes eleitorais a qualquer momento. De Brasília, Gisele Loureiro, para a CBN Amazônia. A solicitação da segunda via do título pode ser feita pelo aplicativo e-título ou no cartório eleitoral. Quem optar pelo atendimento presencial é bom ligar antes para saber o horário de funcionamento direitinho por causa das mudanças devido à pandemia. Os celulares também foram afetados pelo apagão. As operadoras de telefonia internet ficaram sem funcionar desde o início da falta de energia, trazendo ainda mais transtorno para a população. As informações com a Rafaela Bittencourt. O Elton estava desde cedo tentando uma ligação com a cliente para remarcar a entrega, mas sem sinal não conseguiu muita coisa. E hoje o trabalho hoje vai ficar naquela dificuldade de tentar achar o cliente e não conseguir falar com ele. Essa é a situação de hoje. Com a pandemia, a entrega por aplicativo virou opção, mas hoje não deu. Os estabelecimentos que trabalham com delivery falam em prejuízo. A gente recebe os pedidos no computador. E aí o computador está desligado, a internet não está funcionando. Então mesmo se estivesse funcionando a energia, a internet não ia estar. Então realmente não tem jeito. Logo nos primeiros momentos do apagão, o celular foi o primeiro a pedir arrego. Ele parou de funcionar e muita gente ficou sem comunicação aqui na cidade. Na manhã dessa quarta-feira, a instabilidade continuou. Algumas pessoas conseguiram manter o sinal, enviaram uma mensagem ou outra, mas logo em seguida o sinal sumiu novamente. Essa instabilidade durou durante a manhã desta quarta-feira. As rádios quase todas ficaram sem transmissão. A CBN Macapá conseguiu manter a programação e acabou sendo a única fonte de informação de muita gente durante o apagão. Mas fazer isso não foi fácil sem celular e internet. O problema da telefonia devido ao apagão que teve no estado da Amapá foi bastante difícil. A importância também dessa integração do jornalismo no grupo Rede Amazônica, G1, CBN e Rede Amazônica. Então foi difícil, mas conseguimos colocar a programação da CBN no ar nesta quarta-feira. De acordo com a TIM, a instabilidade de conexão de rede de telefonia foi percebida em Macapá e Santana. E a empresa disse que técnicos trabalharam para normalizar o serviço. Já a Vivo disse que trabalhou com geradores próprios em alguns pontos do estado para tentar manter a rede funcionando. Durante o dia, algumas operadoras voltaram com os serviços de ligação à internet, mas ainda com instabilidade. Rafaela Bittencourt para a CBN Macapá. Então, portanto, aí você acompanhando mais uma matéria sobre a situação do apagão aqui no estado do Amapá, que prejudicou a telefonia, prejudicou a internet, está faltando vela nos comércios já, água também está faltando, enfim. A previsão, como nós dissemos agora há pouco, é que esse problema talvez seja solucionado hoje, 70% de fornecimento de energia. Vamos rezar, né? Pedir a Deus para que tudo dê certo realmente. 3 horas em Macapá, vamos a mais uma edição do Repórter CBN e já a gente retorna. Tarde de Notícias. Rede CBN Amazônia, Manaus 101,5 FM, Manacapuru 96,3 FM, Itacoatiara 720 AM, Belém 102,3 FM, Rio Branco 98,1 FM, Porto Velho 101,9 FM, Guajará Mirim 93,7 FM e Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Meia hora. As notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado, ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora. Hora de expediente. De segunda a sexta, às 8h55 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. Repórter CBN. Feira, 5 de novembro de 2020. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com os líderes do governo para traçar um esforço concentrado no Congresso a partir de 16 de novembro, um dia após o primeiro turno das eleições municipais. A estratégia é retornar à agenda econômica pré-pandemia e acelerar projetos de corte de gastos, como as propostas de emenda constitucional emergencial e do Pacto Federativo. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, resumiu a estratégia como volta para o futuro. A mesa diretora da Câmara dos Deputados acatou a decisão da Justiça Eleitoral e cassou o mandato do deputado Manuel Marcos, do Republicanos do Acre. Ele é acusado de abuso de poder econômico na eleição e desvio de finalidade de R$1,5 milhão do fundo eleitoral. O parlamentar ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson, o petista Léo de Brito deve assumir ainda hoje no lugar de Manuel Marcos. O consumo de bens industriais cresceu 5,8% em setembro em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. O indicador IPEA mensal de consumo aparece 6% em agosto ante julho. Isso significa que o indicador ganhou ritmo e reforçou os dados que mostram reação da economia, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Alemanha registrou um novo recorde, 19, com quase 20 mil novas infecções. Com isso, o total de casos confirmados no país passou de 597. Está em 10.930. No horário de Brasília, 3h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Três horas e quatro minutos. Tarde de notícias. Previsão do tempo. Previsão do tempo para os municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuúba, Calçuene, Amapá e Oiapoque. Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 e máxima de 34 graus. John Pacheco, do G1 Amapá, já está com a gente aqui no estúdio e tem os destaques do G1 Amapá, que é o site de notícias da Rede Amazônica. Boa tarde, John. Oi, Ivaldo, muito boa tarde para você, muito boa tarde para quem está acompanhando a gente, para quem está conseguindo acompanhar a gente, né? É. E está se atualizando das principais informações aí sobre esse apagão aqui no estado. Para quem está tendo acesso à internet, né? Nos ouve pelo rádio, nos ouve pela internet, pelo rádio do carro. John, a gente vai passar aqui rapidinho, em cima dessa notícia aqui, um crivo nela, né? O governo planeja restabelecer energia em 70% ainda nesta quinta-feira. Aí está aqui, né? Ponto e vírgula, entenda. Isso. E aí, o que é que você... que foi que vocês apuraram? Será que tem condição realmente? Isso, exatamente. Só para a gente explicar o que aconteceu, eram três transformadores lá nessa área onde pegou fogo na subestação. Próximos um do outro. Isso, e aí um deles tem condições de... Os outros dois seriam perda quase que total, e um desses teria condições de manutenção. Vindo peças de outros estados, fazendo alguns ajustes, esse teria condição de atender de 60% a 70% da energia do estado. Seria essa a previsão que foi dada tanto pelo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que está aqui no Amapá, e também o governador do estado, o governador Valdez Costa. Então essa seria a previsão mais otimista, né? Pensando que em algum tempo a gente consegue, seria para transformar, né, essa 60%, 70% isso, dessa carga, e dependendo, claro, desses testes, né, da manutenção isso, que seria dada nesses transformadores. Só que aí não se informou onde seriam esses 60%, 70%, quais seriam as áreas que seriam beneficiadas, como seria essa distribuição, seria racionada, se seria uma área só que teria essa energia. Aí essa é a primeira etapa. Aí depois tem a chegada de outros dois transformadores vindo de Laranjal do Jari, vindo de Boa Vista lá em Roraima. E aí a instalação, desmonte de peças. Essa segunda etapa demanda seria tempo, em 15 dias, né? Então, pelo menos 15 dias é para que estejamos seguros, na verdade, né? Isso. Pode voltar antes, mas com testes, com esse serviço emergencial, e até 15 dias um retorno praticamente efetivo. Foi a previsão dada pelo gabinete de gerenciamento de crise, gabinete de crise, na verdade, que está atuando nessa situação. E claro, a gente está acompanhando a situação em toda a cidade, a gente está com muita dificuldade para conseguir informações do interior, né? O contato não tem internet exato. A gente está conseguindo, no máximo, aqui em Santana, a gente não tem, né? Não está conseguindo contato com pessoas que moram nesses municípios para saber a real situação nessas cidades. Aqui em Macapá, a gente vê que já há uma corrida pelo combustível. Pois, né, né, rapaz? Procurem supermercados, água potável, água mineral. Então, a gente entende que é um momento de caos, entende que deve se haver aí um regramento, né? Por parte das próprias pessoas, né? Para que entenda que essa situação vai melhorar, daqui a alguns dias ela vai melhorar. E a gente tem que ter a calma, né? Principalmente, é uma situação bem difícil, lógico, todo mundo está passando por isso, salvo raras exceções, mas uma situação bem complicada. A gente tem acompanhado, tem dado aí as principais informações dentro do nosso portal. Estão acompanhando. Vamos fugir um pouco do assunto aqui. Vocês estão com um projeto aí, acompanhando, pegando as propostas dos candidatos à prefeitura de Macapá, né? Isso. Aí tem um destaque aqui: candidatos a prefeito falam que vão fazer para combater a corrupção. Que assunto é esse, hein? Isso, rapaz? Exato. É um assunto... o nosso projeto de eleições, para quem tiver tempo ainda, né, hoje, de quiser acompanhar algo sobre eleições, a gente está destacando no nosso portal, nosso projeto, né, que a gente tem feito desde o início da semana. A gente tem solicitado vídeos de 30 segundos dos candidatos, né, para ser uma forma mais rápida para o internauta, ouvinte, telespectador, cidadão, possa conferir de forma rápida o que os políticos, que os candidatos à prefeitura de Macapá pensaram para esses determinados temas. Hoje o tema foi combate à corrupção, o que eles pensam, né, para justamente evitar o desvio de recursos públicos, garantir a transparência nos nossos gastos, garantir que recursos recebidos de qualquer fonte sejam aplicados corretamente. Eles falaram aí em 30 segundos cada um desses candidatos. 8 participaram com a gente hoje. A única exceção foram os candidatos Guaraci e professor Marcos, que não enviaram a tempo, né, a solicitação. A gente só reforça que foi um pedido feito antes, né, do apagão. Então, isso, foi um pedido feito com a alegação de que o apagão teria afetado. Mas está lá, a gente está, desde o início da semana, a gente está com outros temas. Já falamos de transporte público, população de área de ressaca, mobilidade urbana. Isso. Hoje a gente está com esse material sobre combate à corrupção. E amanhã a gente fecha a nossa série com vagas em creches, o que esses candidatos à Prefeitura de Macapá pensam para vagas em creches. Aí é um assunto importantíssimo. É uma promessa que é feita quase por todos, né? Exato. Construção de creches, né? Exato. E tem sido, e a gente percebeu nos últimos anos, que houve uma dificuldade, ou não houve... não há. O Macapá tem um déficit muito grande de vagas em creches. John Pacheco, muito obrigado pela participação aqui com os destaques do G1 Amapá. E, como sempre, as portas estão abertas para... Eu agradeço, Valdo. Vamos seguir firme, né, nessa luta. Afinal, todos estamos nessa. Isso. E tomara que isso se resolva logo, para que a gente volte 100%, né? Não tem como ficar 100%. É verdade. Com uma situação dessa. Mas, Valdo, pelo menos a gente, com certeza, já tem uma esperança, né? Tem uma esperança. Foi pelo menos anunciado, dado um norte, isso, né? A gente estava aguardando uma resposta, né? E essa resposta chegou, ou seja, com a promessa, né, dentro dessas três possibilidades. Tomara que hoje eles consigam amenizar, né, com essa medida paliativa aí, e depois resolvam definitivamente o problemão. João Pacheco, muito obrigado e até amanhã, João. Eu agradeço. Amanhã a gente vai estar por aqui, desde manhã até a tarde, trazendo as principais informações dentro da CBN. Obrigado, João, mais uma vez. Entre a noite da última terça-feira e a manhã de ontem, um verdadeiro temporal aconteceu. Além da quantidade de água, o que assustou mesmo foi a quantidade de raios por toda a capital. Gente, foi muito raio. E teve registro de pessoas atingidas, infelizmente. As informações você acompanha agora com Kellyson Neves. O fenômeno climático deixou vários rastros pela cidade, como ruas totalmente alagadas. Segundo a meteorologia, o volume de chuva que caiu em Macapá, na madrugada de terça para quarta-feira, foi o equivalente ao que estava previsto para todo o mês de novembro. Esse temporal, a gente tinha uma previsão, não era para ser um temporal tão forte assim, mas ele excedeu a nossa previsão. O acumulado de chuva ultrapassou os 80 milímetros, quase chegando a 100 milímetros em menos de 24 horas. É praticamente todo o esperado para o mês de novembro, choveu só essa noite, causando todos esses sinistros pelas cidades. Junto com a chuva, uma tempestade de raios também aconteceu em Macapá. Teve gente que até flagrou o momento em que um deles caiu. Cena impressionante, que deixou a população assustada. A chuva de raio, a tempestade de raio, foi também algo fora parte. A gente tem previsões aqui de alguns raios, mas como esse sistema de chuva se intensificou muito rapidamente, ganhou muita força durante a noite, houve aí durante toda a madrugada essas tempestades de raios, né? Que vieram a assustar a população, a atingir toda a cidade. E quando uma tempestade de raios acontece, a recomendação é não se expor, evitar andar pelas ruas, manter distância de aparelhos eletrodomésticos e até mesmo de carregadores que estejam plugados na tomada. Enfim, a recomendação é sair de perto de tudo que possa conduzir energia elétrica. Segundo o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o CIODES, duas pessoas foram atingidas por raios durante a tempestade da última terça-feira. Não foi informada a gravidade dos ferimentos delas, mas, de qualquer forma, para evitar que isso ocorra, o ideal é seguir as orientações de segurança. A gente recomenda sempre que a pessoa não use celular ligado na tomada, isso é muito perigoso, que os aparelhos de eletrônicos, eletroeletrônicos, eles sejam retirados da tomada em função do risco de ter uma descarga maior que possa queimar o aparelho. Então, o ideal é ter essa preocupação. Sempre que começar uma tempestade como a de ontem, né, com trovões fortes e com fortes descargas elétricas. O governo do estado e a prefeitura de Macapá anunciaram ontem novo decreto com novas medidas restritivas para conter o aumento dos casos de coronavírus. As regras adotadas na semana passada foram prorrogadas por mais 7 dias. As informações com a Joy Silva. Em reunião, o governo do estado do Amapá, juntamente com a prefeitura de Macapá e órgãos de saúde, decidiram manter por mais 7 dias as medidas restritivas que suspenderam campanhas eleitorais e o funcionamento de bares e boates. Além disso, também foi acrescentada a proibição de atividades esportivas. Se aproveita para ampliar um pouco mais as restrições, logicamente, para que a gente tenha um pouco mais de segurança nas medidas adotadas, de maneira que a gente volte a controlar o crescimento da pandemia no estado do Amapá. Estão ligadas diretamente às práticas esportivas que aglomeram pessoas, tanto em áreas e ambientes internos, quanto também nas áreas externas. O decreto começa a valer a partir de quarta-feira e segue até o dia 10 de novembro, onde será fechado um novo relatório epidemiológico e serão tomadas novas medidas em relação à Covid-19 e à situação do estado. Devido a esses aumentos registrados, foram reforçadas as ações de testagens do novo coronavírus para que esse paciente receba o tratamento rapidamente para evitar o agravamento da doença. E é importante que a população siga todos os protocolos de segurança estabelecidos. Nós estamos com as nossas 3 unidades atendendo, nós fizemos todo o reforço de atendimento de mais equipes médicas, de enfermagem. Hoje nós contamos com 3 tipos de exames. Então, o paciente, até dentro dos primeiros 7 dias, ele faz o RT-PCR, que é o exame de escarro. Depois dos 7 dias, ele tem a opção de fazer o sorológico e o teste rápido para fazer a maior cobertura de testagem possível. Joyce Silva para a CBN Macapá. E empresas de 17 setores que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores comemoraram a derrubada do veto presidencial que impedia a continuidade da desoneração da folha de pagamento. Nessa quarta-feira, deputados e senadores restabeleceram a prorrogação do benefício até o fim do ano que vem. As informações com Wellington Lopes, de Brasília.